Pega minha picareta, bota a bota, pica preta, bota a bota, fica quieta, bota a bota na buceta. Pega minha picareta, bota a bota, pica preta, bota a bota, fica quieta. Bota a bota, fica quieta, bota a bota na buceta, pega minha